Quando ela mexe pra mim, eu gosto quando ela mexe assim. Eu gosto quando ela mexe pra mim. Pra todas biate dentro da boate. Quando o lago chega, as cadelas late. Calma, querida, eu sei o que você quer. Se tiver o rabo grande, vai virar minha mulher. Não demora, traz a seda, liga o bando. Me traz aquela mina que eu mando de chavando. Ela gosta do meu membro quando eu tô mandando. Quer o meu dinheiro quando eu tô gastando. Lembre meu sorvete, lembre meu sorvete, lembre meu sorvete. Esse é o seu banquete. Lembre meu sorvete. Lembre meu sorvete, lembre meu sorvete, esse é o seu banquete. Uou, uou, esse. Uou, uou, esse. Uou, uou, esse. Uou, uou, esse. Mexe que mexe, o rabo pra mim. Mexe que mexe, do começo até o fim. Mexe que mexe, e vai rebolando. Mexe, querido, eu sei que cê tá gostando. Loira, morena, ruiva, japinha. Todas de saia sem calcinha. Olha que gatinha, é tão bonitinha. Encosta pra mim, vem mexer na bundinha. Não, em minha direção. Eu nunca vi ladrão. Essa mina é um avião. Seu corpo violão. Nas praias no verão. Essa mina é a sensação. Já não sabe o que é amar. Uma estrela que caiu no mar. Uma coisa eu posso te falar. Vem pra mim que eu vou te ensinar. Já não sabe o que é amar. Uma estrela que caiu no mar. Uma coisa eu posso te falar.